Saber o gosto que tem a tua pele negra, que tem o sabor das batalhas, onde venci o medo e perdi, onde lavei o sangue e feri, onde encontrei a morte e vivi. Eu quero provar, quero provar e me entregar sem ver. Quero saber o gosto que tem a tua pele negra, que tem o sabor das batalhas, onde venci o medo, onde lavei o sangue, onde encontrei a morte. Eu quero provar o gosto da lua no dia de amanhã, saber se você vai se lembrar do rosto da história no dia de amanhã, saber se você vai me querer. Lavei o sangue feliz, onde encontrei a morte.